jogar aberto do que ficar enrolando. Se eu não gosto, eu falo que eu não gosto, mas se eu amo, eu digo que eu amo. É mais forte que eu, é quase impossível, mas eu tento, tento, tento e não consigo. Escolher uma só é tão difícil. É que eu amo todas, todas suas manias. Você já é linda e com ciúme é mais ainda. Eu amo todas, hora te esperando só pra bagunçar o que você tava arrumando. Eu amo todas, todas suas manias. Você já é linda e com ciúme é mais ainda. Eu amo todas, horas te esperando só pra bagunçar o que você tava arrumando. Se ainda não fui totalmente claro, é claro que eu te amo. Se ainda não fui totalmente claro, é claro que eu te amo. Eu sempre preferi jogar aberto do que ficar enrolando. Se eu não gosto, eu falo que eu não gosto, mas se eu amo, eu digo que eu amo. É mais forte que eu, é quase impossível, mas eu tento, tento, tento e não consigo. Escolher uma só é tão difícil. É que eu amo todas, todas suas manias. Você já é linda e com ciúme é mais ainda. Eu amo todas, hora te esperando só pra bagunçar o que você tava arrumando. Eu amo todas, todas suas manias. Você já é linda e com ciúme é mais ainda. Eu amo todas, hora te esperando só pra bagunçar o que você tava arrumando. Se ainda não fui totalmente claro, é claro que eu te amo. Se ainda não fui totalmente claro, é claro que eu te amo.